Canal 2. Cantar a noite inteira numa viela ao lar, à espera que alguém queira a sua voz escutar. Deitam-se as capas ao chão e faz-te ouvir o refrão. Deitam-se as capas ao chão e faz-te ouvir o refrão. Vem cá, donzela, ouvir a tuna deste instituto, onde és a luna, juntos estamos para te cantar canções que um dia com imensa alegria vais por certo recordar. Cada turno põe seu coração no trinar de um bandolim. Aviva-se uma paixão que parece não ter fim. Dá-se a voz à emoção e faz-te ouvir o refrão. Dá-se a voz à emoção e faz-te ouvir o refrão. Vem cá, donzela, ouvir a tuna deste instituto. Thank you. calma, não sinto perigo. Faz-me crer que o mundo é aqui. Olha para mim, bem-vindo a tudo o que é meu. Que o melhor dos nossos mundos é tão pouco afinal. Olha para mim, bem-vindo a tudo o que é meu. Que o melhor dos nossos mundos é tão pouco afinal. Faz uma entrada triunfal, sem finta nem apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ser para mim. A mulher nova é mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa, faz um homem sofrer. Leva a vida na madrugada, não quer saber de nada, desse jeito não vais ter. Mas se vieres para o meu lado, mesmo sem ter cuidado, o clima vai rolar. Vou-te dizer o seguinte, o que faz um de 20, eu aqui passo a dobrar. Toma juízo, menina, vai arranjar o que fazer. Não adianta mais conversa, que eu já não caio nessa, que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. A mulher nova é mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa, faz um homem sofrer. Leva a vida na madrugada, não quer saber de nada, desse jeito não vais ter. Mas se vieres para o meu lado, mesmo sem ter cuidado, o clima vai rolar. Vou-te dizer o seguinte, o que faz um de 20, eu aqui passo a dobrar. Toma juízo, menina, vai arranjar o que fazer. Conversa que eu já não caio nessa, o que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim.

102 da Antena Web. Tomo conta desta tua casa, imprópria para amar, sei lá porquê. Não consigo agarrar o que me resta, pedaços do que foste e ninguém vê. Rendido ao teu sofá, nele me encontro, repouso agora em sono, mal dormido. Pretendo esclarecer o desencontro do nosso amor que há muito anda perdido. Eu sei que não é fácil conversar nem decidir, mas tudo é falso e sem cor. Cada vez que vejo tão lindo olhar, cada vez que eu vejo tão lindo olhar, teus olhos azuis, menina, do meu rosto de encantar. Teus olhos azuis, menina, do meu rosto de encantar. Estrela brilhante, mulher que dá gosto. Estrela brilhante, mulher que dá gosto. És o meu sol quente, és o meu sol quente quando chega agosto. És o meu sol quente, és o meu sol quente quando chega agosto. Olhar tão bonito, que linda garota. Olhar tão bonito, que linda garota. Eu também sou do Minho, também sou do Minho, menina minhota. Eu também sou do Minho, também sou do Minho, menina minhota. Há outros iguais, com a mesma beleza. Há outros iguais, com a mesma beleza. A mulher mais linda é a portuguesa. A mulher mais linda, a mulher mais linda é a portuguesa. Música. norte, no centro ou no sul. Se mora no norte, no centro ou no sul. Mulher portuguesa, és meu céu azul. Mulher portuguesa, és meu céu azul. Açores e Madeira, ilhas de beleza. Açores e Madeira, ilhas de beleza. A mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. Açores e Madeira, ilhas de beleza. Açores e Madeira, ilhas de beleza. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. A mulher que eu amo, a mulher que eu amo é bem portuguesa. Canal 2 da Antena Web. Thank you. Às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar assim tem de ser, para o mundo não se perder. Nem sempre o caminho mais fácil é aquele que nos faz vencer. Ser jovem fase da vida que passa, o futuro está perto e é preciso enfrentá-lo com garra. Então fique esse lugar, temos que acreditar naquilo que somos. Seja o vento, o tempo de vida. Ser jovem é sempre Canal 2 da Antena Web. Esta laranja, não digas que eu que te dei. Toma lá esta laranja. esta laranja. Não digas que eu que te dei. Eu não tenho um laranjal. Dizem que eu que arrumei. Eu não tenho um laranjal. Dizem que eu que arrumei. Dizem que eu que arrumei. E acredito ao povo todo. Dizem que eu que arrumei. E acredito ao povo todo. A laranja foi criada no laranjal do sul. A laranja foi criada no laranjal do meu sogro. No laranjal do meu sogro e no quintal da minha avó. No laranjal do meu sogro, no quintal da minha avó. É que o laranjal do meu sogro deu esta laranja só. O laranjal do meu sogro deu esta laranja só.